foto, vou te paralisar. Congelar esse instante, quem te viajar. Meu lugar mais comum será você, gata. Sexy aquece-me, mexe-me, remexe-me. Num jogo tão gostoso, só se ganha, nada perde, sim. E é mesmo de invejar. A beleza escolheu e pra sempre vai morar. Ela chega a ser de tamanha precisão que já não me restam dúvidas. Deus te fez a mão. Mas ela é sexy, é sexy, é sexy, é sexy. Mas ela é sexy. Esquecer. Você dentro meus olhos para navegar. Você que me faz delirar, sonhar, sei lá. Nem dá para explicar, difícil é de rimar. Quero em você parar, para poder me achar. Meu lugar mais comum, você, gata. É uma férias, até parece inocente, me enlouquece. Esbanjando sensualidade. Pode parecer mentira, mas é a pura verdade. Acredite se quiser, sexo é ser assim, mulher. Acredite se quiser, se quiser, sexy é. Ela é sexy quando passa a mão nos cabelos. Sexy retocando o batom no espelho. Sexy seu jeito, gosto, sexy sabor. Ela é sexy quando faz amor. Mas ela é sexy, é sexy, é sexy, é sexy.